tranquilos, de tudo que eu posto na rir. Só quero ficar na hora, só você. Pode ser minha nova droga, só você. Que me acalma nessa hora. Entre jogos e apostas, eu vivo com o Shelby. Só entrei nesse jogo pra virar o chefe. Mas é de verdade, sem máscara de foda. Minha mente é a máscara das joias. Nós é se despedir, mas nós transamos na sequência. Ela diz igual hit, eu não saio da merda. Todos os MCs eu sou foca, eu vou no ponto G na hora da nos lugares de fora. Levando tudo sem meu preço. Vida cara, o que mais te incomoda? É ver Deus me dar o que eu mereço. Vida não é triste, de tudo que eu posto não. Que eu te conheço pela foto, só você. Sabe me dar o que eu gosto, só você. Que me acalma nessa hora. Minha vida não é triste, de tudo que eu posto não. Só quero ficar na hora, só você. Pode ser minha nova droga, só você. Que me acalma nessa hora. Por mais que eu até queira, nem tudo que eu quero eu posso. Beber nem tudo que eu vivo eu posso. Tipo Peaky Blinders, foco no negócio. Galera, já eu sou iluminado. Igual pirata na barco, é atrás do tesouro. Essas piranha, vários peixes no meu bolso. Faço dinheiro na pista e vou gastar no mundo. Várias caixas de lança, mano, eu já tô embrasado. Eu quero que se foda, Glock tá no porte hoje. Tropa te busca em casa, parecendo Peaky Blinders. Geral todo de preto, as esquinas não dorme à noite. Vida cara, putaria e droga. Tudo que tu quiser, tu vai ter. No Twitter, ela fala da tropa. Melhor você nem pode ver. Minha vida não é triste, de tudo que eu posto não. Eu te conheço pela foto, só você. Sabe me dar o que eu gosto, só você. Que me acalma nessa hora. Minha vida não é triste, de tudo que eu posto não. Só quero ficar na hora, só você. Pode ser minha nova droga, só você. Que me acalma nessa hora.